Vámonos. Autorizado 2639, chama táxi. Autorizado. Taxo 2639, está com 104 a bordo, autonomia 3 horas e 40, até na cantina. Autorizado taxa de direita via Índia, ponto de espera da ano 0, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0 no 4. Sim, autorizado direita, ponto de espera da ano 0, ponto de espera. Torre, o 2139 aqui está pronto, pode esperar da 10. A 2039 autorizado, a linha decolar, está no 0, vento 1, 1, 0 graus, 1, 2. A linha aí decola no 0, 2039. O 2039 pode decolar em posição. Afirmo. Solo, azul 2712, posicionamento, parte 3. Azul 2712, livre puxa, chama ataque. Chama ataque 2712. Sim, 2235, antena 25, 1965, tem uma botagem. 1966, desse mantenha 2500 pés, ajuste o altímetro 1014. Após etapa, serra 2366, em forma estabilizada. Procedência para 2500. 2014, após etapa 366, reportarei estabilizado, voo na 966. Romeu, acho que como é que deu que consiga. Azul 2039, decolado 128, controle Salvador 208. 1208, 2039. Controle azul 2639, decolado, saída da El. Azul 2639, contato o radar na decolagem, suba e mantém o nível de voo 340 via saída da El. 340 via da El, 2639. Salvador Azul 2712 para o táxi POB 75, autonomia de 2 horas e 30, alternando Salvador. Azul 2712, autorizado o táxi via parte principal Taxi Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1014. Taxi 3 Índia, ponto de espera chama torre 1895, azul 2712. Salvador, boa tarde, 3283, quando possível cópia Brasília no 360. Ah, Atenção, 3283, Brasília, prepara a subida Arbor 1. Aguarda, sente cópia. Guarda. 9,66. Rodão 9,66, complete 9 procedimento R em nave, chama agora Torre Salvador na frequência 1,8,95. 2,95, mesmo, vai ver. Chega Fatango, autorizado a iniciar, 100 com 1,1. Com 9,66, na final, embaixo travado. 9,66, pouso autorizado pressão 0, vento 1,00 graus, 1,27. Afirmativo, ciente com... Salvador Azul 2712, ponto de espera da 1-0, pronto. 1-712, mantém o ponto de espera. Vai manter. Salvador, muito boa tarde, o Azul 2781, 7 informação, terra, autorização, conquista. 2781, informação terra, confere, número 2, cópia. Prepara a subida a Árbor 1, após Árbor, Elefa e Obló. Prepara Árbor 1, o 2781. Aviso travado direto, parte 4, parte 5, vai sair pelos taxiways. Pelos taxiways ou vai direto do parte 4, parte 5? Gente, aguarde mais 30 segundos para iniciar a tráfego na final da 1-0. Firmo na Romeu. Tá, duas minas fora, mantenha a posição. Pronto, cópia? Afirmo. Cano 3283, Brasília autorizado, nível de voo 360, decola da pista no zero com primeira curva direita, subida Árbor 1, após a árvore Elefa, em Elefa intercepta pêndulo 17 e segue conforme a rota do plano. Código transponder 5442, controle 120, decimal 8. 360, está autorizado para Brasília. Decola da 10, curva direita, Arara por 1, Elefa, upper do 17, segue conforme a rota do plano de voo. 5442, 1208, está na posição meia dúzia, vai chamar pronto. Certo, são 3283, chama pronto meia dúzia, seja muito correto. Gente, ali não tem o azul... Estou na 966, direito 21, decimal 9. Para quanto? Cliente, a situação não é frequente, era fatal. Azul 2781 na escuta para a cópia. 2781, posso falar. Azul 2781 autorizado, Vitória da Conquista, via posição Elefa, após Opilor, restante conforme rota do plano de voo. Nível autorizado 160, 160. Decolando pista 10, mantém a reta de decolagem até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas. Após curva pela direita, cumpre perfil subida Arbor 1, após direto Elefa. Controle, o transponder 5444. Controle Salvador, frequência 120, decimal 8, torre 18, decimal 95. Autorizado para a Vitória da Conquista, nível 160, a gente decola da 10, mantém a Pro 2000, 3 milhas, após direita, na Arbor 1, Elefa, Oplor, o controle 208, a torre 1895 e transponde 5444. Correto, cotejamento, chame pronto para o pushback, se não entra. Informa que não cumpre o gradiente, tudo bem. Gente, não cumpre o superior, cumpre o inferior então, a instrução azul 2781. Pode repetir para o azul 2781. Estou cumprindo a superior, cumpra então a instrução inferior, ok? Ok, então vai cumprir o inferior. Com 966 na escuta do solo? 6259 da Ucha, né? Portão 3, autorizado pushback e acionamento, chama pro taxa. Gol 966 na Alfa, táxi até antes da taxi Juliette, aguardando ingresso. Portão previsto é o 03, porém ainda se encontra ocupado. A aeronave da Avianca já solicitou o pushback, vai ser liberado em instantes. Está na Alfa, no Montiante da Juliette, aguardando a liberação da Portão 3, gol 966. Quatro e vinte, Galeão, táxi à direita, via Índia, ponto de espera 10, mantém a posição, chame torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 10, 4, pois é, 6259. Ponto 966, táxi autorizado, à esquerda, Juliette, pátio no portão 03. Juliette, 259, aliás, decolar para zona 0, 110 graus, 109. OTAN 3283, pushback, acionamento, então. 3283, autorizado, pushback, acionamento, chama o táxi. Chamarão, 3283. Como é que deu o time todo Salvador na frequência 1? 1895. 1895, vai ser mais alto. Todo Salvador é o Papa Novo, eu acho que é mais alto. Fala, meu Oscar Mike Delta, chame no farol de Tapuã. Corre o Delta da presente, pode provar a esquerda para a base da 17 pela direita da presente. Tá bom, meu Oscar Mike Delta, firma o chame final, vem estar no 7. Para a final da 17, o Oscar Mike Delta. Da presente, curva a esquerda. Tuno. 781? Senhor, por gentileza, só para confirmar contigo, nós vamos cumprir a Boruno. O que a gente não consegue cumprir, provavelmente, é só o nível 100 a 15 milhas afastado na radial 259. E, porém, se a gente for manter aí 3 mil pés até 25 milhas, causa bastante conforto pela baixa altitude e o calor. Eu poderia coordenar pelo menos para a gente passar lá no 80 até o 90? Tem que coordenar isso com controle, ok? Vai depender também da evolução dos tráfegos na terminal. Essas restrições são devido a conflitos das chegadas. São os blocos de subida e de descida de acordo com a chegada, ok? Ok, muito obrigado. A gente vai coordenar com eles então logo após a decolagem. Agradeço aí e estamos prontos para o pushback e acionamento. Autorizado, pushback e acionamento, reporte para o táxi. Obrigado, reportei um táxi. Boa, 629. Salvador, uma boa, chinelo 6259, decolou na sua. Na 6259, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível de voo 360 via saída da EL. 360 via saída da EL. O senhor autoriza a prontidão para o 6259? Eu prefiro da saída, chama 6259. Delta avistado, pouso autorizado na 17, 1-0 graus, 1-2 graus. Delta, Baixado e travado. 3283 para o táxi 189 a bordo, 3 horas e 40, Campinas. Portamento 9340 Campinas, táxi autorizado à esquerda via Pátio e Índia. Quando espera no zero, mantenha a posição, chame torre frequência 1-8, decimal 95, ajuste de altímetro no 04, por exemplo. Comunicadores é monitorar, torre, então, muito obrigado, boa tarde. Informação CA, confere, Galeão, aguarde cota 340, ajuste no 04. Boa tarde, na sua escuta, aproximando ponto espera pronto. 3283, os decolar 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-1. Ao alinhar, livre a decolagem, então 3283. Azul 2, 7 reclama para o táxi, ponto OB de 74, 3 horas e 20, alternando Salvador. É, Salvador 13274, táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto espera 1-0, chame torre 1-8, decimal 95, ajuste de altímetro 1014, 1-0, 1-4, obrigado. Em frente, via Índia, ponto espera 1-0, chama 1895, 1014, azul 278. Máxima Grande Ciente, libera direito, solo 49 no corte de frequência. Que é 3283, decolou 49, controle Salvador 208. Muito obrigado, boa tarde, 3283. Boa tarde. Salvador, boa tarde, eu sou 3283, não se escuta, passando mil pés, Arbor Elétrico. Salvador, autorizado no aeroporto do Galeão, via posição Irume, Upper, November 857, após Moço e o restante conforme rota do plano de voo. Miguel autorizado 340, decolando pistão no zero, mantenha a reta decolagem até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha. Após curva pela direita, compre o perfil da subida, da El Leda, após Leda, direto à posição Irume. O transponder 5457. Frequência do controle 120 decimal 8, atua em 118 decimal 95. Passa nível 1-6-0, sobe aqui diretamente ao centro da frequência 1-2-8-3-5, alterno 1-2-5, décima 1. 2-8-3-5, 2-5-1, boa. retorno, Salvador, boa tarde, Azul 27, retorno, quanto espera no zero? Azul retorno autorizado, aliás, decolaram no zero, vento 1, 0 graus, no 09. Ali decola, 27, retorno. Iniciando 27 tons. Gente. Uno, decolou 5-4, controle Salvador 208. 208. 2-3. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 25, 2781, na Aboro. Azul 2781. Radar na decolagem, sube mantendo o nível de voo 160 via saída árvore, galera. 7160 via árvore. O 1866, tendo identificação via chegada a mar e desse mantendo 050. Ajuste altímetro 9014 após etapa e foi servido 366 para o final do procedimento RNAV. É, não entendeu, poderia repetir para o Bono 866? Bono 866, via chegada a Mare, desça e mantém o 050. Após etapa, irá voar o servido 366 para o final do procedimento RNAV, pista 10. Ajuste altímetro 9014. Copiado, desce ao 050 via Mare até Itapa, após ser avisado 366 para o Renato da Via Gol, 1-8-6. Chama agora o centro Recife, na frequência 26.0, ao termo 28.8. Gente, outra 3283, obrigado. Controle Alfa 2781, com referência pode usar Alfa. Mantém o perfil da saída, 2781. Tá, mantém. Azul 2712, 2 milhas para a posição Conde. Suba e mantém o nível de voo 1970, serviço radar encerrado. Tome agora o controle Aracaju na frequência 120.3, Azul 2712. Aracaju 1203, Azul 2712. Gol 099 na posição 04, tem informação Sierra, autorização com fins. Bono 099, aguarde corte, formação em curso, se ajuste ao título 04. O portão 4, pronto para 4? Sim, mas pronto para 4, igual no 099, 14. Salvador, autorizado aeroporto internacional Tancredo Neves, via posição Elefa, após Nítibo, após o 21 e segue conforme rota do plano de voo. Nível autorizado 360. Decolando pista 0, uma terra decolagem para cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, curva pela direita após, cumprindo o perfil da subida Arvó 1, após Elefa. O corte transforma 5463, controle 120.8, tor 1 no 8.95. Está autorizado com fins, nível de voo 360, rota conforme o plano, decolo da pistão 0. Mantenha a proa cumprindo a saída, Arbon 1, após voo Elefa. Controle 1201, 1208, transponder 5463, 1090. Correto, portão 4, chame pronto. Só confirmando, transponder 5463? Transponder 5463, 5463. Ok, obrigado, chamará. Galeão. 705, informação em curso da Serra, ajuste altinho no 0, no 4. Tá pronto para a copa, autorização? Salvador, Galeão. A rota via posição Irume, até 90857, Monso, após, segue conforme a rota do plano de voo. Decolando, o nível de voo autorizado 360, 360. Decolando pista no zero, mantém a reta até cruzar 2.000 pés a terceira milha após a curva pela direita. Contra o perfil da subida da El Leda, após Leda direto Irume. E segue conforme a rota do plano. O transponder 5470. Torre 120, quais são? Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Ok, descendo então a 2.500, autorizado a RNAV com 1.014, reporta estabilizado, boa noite, meu amigo. Fala da pista no zero, mantém a reta, 2.10, curva direita, faz a da El, Leda e Lula. Transforma 5470, controle 1.208, torre 118, boa noite, 7.0. 5470 no código, portão 3, chama o ponto de prospecção. Solo Gol no 099, pronto, capucha, acionamento, posição 04. Portão 4, Gol no 099, autorizado, ativo táxi. Autorizado, ativo táxi, Gol no 099. Gran 3197, também, portão 9 para o Gran 3197. No 9, autorizado, Gran 3197, ativo táxi. Portão 4, Gran 3197. Uno 168, aciona a edificação, via chegada Mari, desça e mantém o 050. Após o TAP, desça, boi serra vida 366 para o final do procedimento RNAV. Estabilizado, Uno 166. Certo, completo o final do procedimento, chama agora a torre, 118, decimal 95. 1895, Uno 166, boa noite. Salvador, uma boa noite, jogou no 866, está na final da pista 1-0. Estou no 866, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-1, 0 graus, 1-2-9. Autorizado, pouso na 1-0, gol no 866. Alfa para o táxi, gol 1099, tem 179 a bordo, alternativa Campinas, 2:56. 179, 2:56, só não comprei a alternativa, por gentileza. É Campinas. Tira o papá, sente copiado, táxi à direita, via Índia, no ponto de espera, foi o gol no 099, chamou para o táxi, confere? Sim, mas chego. Então, confirmando, táxi à direita, via Índia, até o ponto de espera. No ponto de espera, pista no zero, mantém a posição, chame Torre 1 no 8, décimo 95, ajude a tinta no 04, até a boa viagem. PS, direita, Índia, ponto de espera, 295, via 14, gol 99, obrigado, boa noite. Para o Pátio do Trânsito, 3197, com 188 a bordo, alternada Campinas, 3:30 para mim. 188 Campinas com? 3:30. 88 Campinas, 3:30. Táxi autorizado à esquerda via Índia, no ponto de espera. Mantenha a posição, chama o turno no 8195, ajude ao título 04, tenha boa viagem, está 3197. 4, 2, 2, 4, 9, como a gente está fazendo aí, Deus? Obrigado, boa noite. 9 após o tráfego na curta, aliás, manter, pista no 0. Boa noite, 66, Faloso 1, no libera direito, 219. 219, boa noite, 66, boa noite. Que passará a cauda, na sequência será autorizado. Ciente, livre decolagem, pista no zero, gol no zero, na zona. Táxi lento, seu portão é o número... Qual é são? É. Táxi lento, confirmo, seu portão número 4. Ciente, táxi lento de Alfa, portão número 4, gol no 866. Gol 705, 300, se tiver cruzamento, reporte para o táxi. Decoloso no 13, controle Salvador 1208. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa tarde, gol 0099, passa 1500 para o 360. Retorno 099, contato radar na decolagem. Mandando livre de voo 360 via saída Arbor. Subindo para 360 via saída Arbor, igual ONU 099. Do 2781, não chama agora o centro Recife, na frequência, 260 até 2782. 2781 vai chamando, assim, até 2782, por favor. Bono 168, após estar, 2566, desce, mantém 25.00 pés, ajusta, altímetro 1014. Pode estar, 2500. Espera o acesso à estação número 4, autorizado para seguir para o estacionamento. Frente, motor posição, observando o prefeito em frente, Bono 1866. Como Salvador, Bono 775, para o táxi, COB 144, autônomo 3030, atrás da Campinas. Bono 44, 3030, Campinas, táxi autorizado à direita, via Índia, ponte para o zero, mantém a posição, chamando o torre 1-8, desse Bono 95, ajuste ao título 04, tem uma abordagem. Direita, Índia, 14, motor por espera, chama todos, 329, obrigado, pessoal de transporte. Boa. Bono 705, autorizado aliás decolar, pistão no 0.110 grau, 099. Aliás decolar, pistão no 0, Bono 705. Seria possível coordenar a proa de Montebu para o gol 1099? Gol 1099, mantém o perfil da saída agora. Para. 705, decolada 19, controle Salvador 108. Ali, controle 7, qual é a frequência, controle? 208. Isso, obrigado. Controle o Gol 1705 na sua escuta. Gol 1705, contato radar da colagem, submantendo de Gol 360 via saída da EL. Sim, mas você pode prosseguir direto da EL ou quer que mantenha a pro aí? Qual tempo isso da saída, Gol 1705? Completo final do procedimento RNAV, chama agora a torre na frequência 118.95. Até daqui a pouco, senhor. Salvador, 1168, da Gol. Gol 1168, pouso autorizado, pistão no zero, vento 110 graus, 1269. 1168, livre. Afirmo, chame agora o centro Recife na frequência 1260, alterno 28.8. 360-288, boa noite, obrigado.